pegando. Se segura, vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. É você não. Seta, doidado, todos eles a fim de entregar os irmãos. Ô malandragem, dá um tempo, deixa essa pá de sujeira ir embora. Que é por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. É, vou apertar, mas não vou acender agora. Boca desperto demais, deu mole e o bicho pegou. Quantos homens da lei grampeou, o couro come a toda hora. E é por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. E vou apertar, mas não vou acender agora. Passando a goma.